Hoje estou mais pacífico. Julguei que a paz tinha chegado naquele momento. Após algumas semanas, ou até mais tempo, preenchidas pela necessidade interior de vingança, chegado o momento, parecia que esse instante trouxera a paz como acompanhante. Bem sei que não havia sido sensato, mas essa falha ocupava uma percentagem mínima nos meus pensamentos. Se é que ocupava. Sabia também que não estava a seguir o rumo apregoado pela maioria, mas nisso também quase nunca pensei. E tinha igual conhecimento, enquanto princípio, de que a violência não era uma forma de libertação, mas ignorei, em várias situações, essas ideias, que eram minhas, e partilhadas por quem quis o meu bem. Aconselharam-me a afastar-me das investigações policiais. Eu aprofundei-as. Disseram para colocar longe da vista todas as fotografias ou qualquer objeto que me fizesse recordar a companheira falecida. Eu ficava junto a tudo isso, a observar, sempre que estava em casa. Sugeriram que eu partisse, que fosse para longe da cidade ou mesmo do país. Eu fiquei. Errado. Tudo ao contrário. Deveria ter fugido logo naquela noite, como a Cinderela. Mas o meu desejo era outro. Peço desculpa. A ti, parede do meu quarto, e a toda a gente que apostou em mim, que confiou em mim e que me tentou proteger. Desiludi muitas pessoas. Sobretudo a mim. Child. Era eu um homem que gerava unanimidade ao meu redor. Bom, algo próximo da unanimidade. Creio que nada ou ninguém consegue recolher 100% dos votos num sistema livre e racional. Mas era eu alguém que originava sorrisos à minha volta naquela altura, algo raro ao longo da minha existência. As pessoas que me rodeavam, pelo menos a grande maioria, apreciavam os meus modos. Vê lá a parede como os tempos mudaram. Era um homem respeitado, com um estatuto. E passei a ser um homem de fraca figura. Basta lembrar. Agora que penso, com décadas de discrepância no que fiz, até me dá para sorrir. Um sorriso triste, tu entendes? Basta lembrar que eu transformei-me em alguém que, aproveitando o breu de cada e todas as noites, andava sistematicamente à procura de um dueto, e não havia quem me quisesse valer. Hoje, admito, não fui gente madura. Parecia que estava a arder de febre, mas eu ardi de amargura, de raiva e depois de desejos vingativos. Sem autocontrole. Cheguei a dormir ao relento na areia, junto ao mar, e ninguém me foi levantar do chão. Nem eu deixaria. Era um ensaio para uma cegueira que quase se completou. Quando um homem se põe a pensar nisto, em ritmo lento, repara onde fui parar, amigo Santos. Vejam bem o que se faz quando não se pensa. Sabes por que não atingi a cegueira total? Não sabes, porque nunca te contei. Após a vingança concretizada e finalizada, eu parei. Ao ser transportado por uns dois senhores vestidos de azul, tal como te contei no diálogo anterior, o 28º, julguei que iria ser o próximo encarcerado do país. Que na altura não havia tantos como há agora. Mas não. Encobriram-me. Não sei de quem partiu a ordem, desconheço a origem do auxílio inesperado, mas a versão que ouvi, e nem me deixaram opor, narrando a verdade, é de que eu havia sido apanhado no meio de um gesto de vingança entre criminosos. E, por acaso infeliz, estava num local quando as duas mortes ocorreram. Cá fora, houve também condescendência. Criticado por uns vizinhos e familiares, insultado, apedrejado, nunca. Apresentaram-se afáveis e prontos para me ajudar no futuro e no presente. Poderiam não concordar com o que eu tinha feito, claro que não concordavam. Ou concordavam. Mas mesmo que discordassem, ninguém me disse tal. Ninguém. Demonstraram de forma constante e ininterrupta um apoio próximo e forte. Foram bondosos. O que me fez arrepender ainda mais do que havia executado. Entre essas boas companhias, destacou-se uma: a ajuda da verdadeira esposa. Sim, eu falei-te sobre uma esposa falecida. Porque era. A classificação, mesmo que informal, era a de esposa, devido ao companheirismo e à cumplicidade que existiu entre nós. Mas, seguindo as tradições humanas, a verdadeira esposa foi a seguinte, e a última. Era só conhecida, depois amiga, depois namorada, anos depois namorada, e sempre soube o que eu tinha feito. Aliás, foi a única pessoa, fora da família original, a pronunciar-se longa e abertamente sobre o sucedido. Mas nunca me colocou de parte. Aceitou-me, acolheu-me e... Pareces-me admirada, parede. Espera que não completei a trilogia, ainda não sabes a melhor. Ela aceitou-me, acolheu-me e amou-me. Incrível, não achas? O que é que eu lhe poderia dizer e ainda hoje digo? Obrigado. Thank you very much, everyone. God bless you. I love you. Contei também, amiga, que não estava preocupado com o facto de não me mostrarem o paraíso devido ao meu plano e ao desfecho confirmado. Mas também, confesso-te, preferia não ter caminhado rumo ao inferno. Disse-me um certo sábio, não sei se é verdade ou não, que a origem do termo inferno é latina, infernum, que significa o mundo inferior. Inferior. Eu senti-me inferior por estar no inferno. E sabes o que é o inferno? Pelo menos a minha definição de inferno, continuou o mesmo sábio. É quando só eu estou satisfeito. É quando vivo por mim, sobre mim e para mim. Quando me obceco por algo para somente realização pessoal. Quando me esqueço de que há outras pessoas. O inferno seria isso. O inferno é isso, concluí eu interrompendo. Ao centrar-me e concentrar-me nas minhas intenções, quer no processo de concretização, quer na fase inicial da recuperação, passei pelo inferno, passei. Até que, graças a sei lá quem, me cruzei com aquela mulher, que me mostrou o caminho, a escadaria para o paraíso, impulsionada pelo Zeppelin. Não aquele que andou pelos ares e um dia explodiu. Por outro. Mas, curiosamente, sinto-me igualmente sempre a subir. Makes Let's whisper the soon. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And the new day will dawn for those who stand alone, and the forest will echo with laughter. Seria incorreto eu assegurar que agora vivo sempre a caminho do paraíso. Não é verdade. Colocar o advérbio sempre nessa oração retira a verdade à mesma. Muitas vezes, todos os dias, confesso, parece que estou a ver aqueles dois gatunos, mas seres humanos, a cair à minha frente. Sinto um som que não me agrada. Não existe, não se repetiu, mas não me agrada. parece que ainda estou a ouvir dois tiros todos os dias. E, para ser aberto e honesto como eu apregou, tive de narrar este retalho aos meus filhos. Por não lhes mentir, não pude dizer que foi apenas uma brincadeira. Foi sério. Com que expressão e com que palavras transmito este erro? Persegue-me. Este episódio continua a perseguir-me. Olha, outra vez. Ouvi novamente os dois tons. Bem, bem. É no que dá só ter pensado em mim. I was five and he was six. We were horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me. Music plays and people sing. Just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. On today, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the life to chime. Bang, bang, I shot you down.